passarinho cantar, voar sem direção. Quando quiser construir meu ninho, hei de encontrar um coração. Por enquanto eu quero viver com toda a liberdade, cantando aqui, pousando ali. Esta é a minha vontade, quero viver. Para o meu coração, eu não quero. Será bem triste o meu fim se eu não conseguir ter a minha vida assim. Será, será bem triste o meu fim se eu não conseguir.